No início da tarde desta quinta-feira, dia 16 de julho, na rua Francisco Lenfres, no bairro Margem Esquerda, uma agressão, briga de casal, deixou uma mulher ferida. O Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar chegou imediatamente e atendeu essa mulher que está sendo conduzida agora para o hospital. Sargento Spengler, qual a descrição dessa ocorrência aqui na Margem Esquerda? Foi uma briga de casal, onde teve um ferimento de arma branca, né? Faca, veio a ferir a sua esposa, né? Um casal, teve uma briga de casal e veio ferir a sua esposa, né? Uma feminina, teve um corte lacerante no braço mesmo, do superior direito, braço, né? Sargento, a agressão foi, feriu muito o braço direito dela? Aparentemente ela pegou alguns vasos aí, mas não corre nenhum risco de vida, né? É um corte que precisa de avaliação médica, passar por provável sutura, né? Fazer uns pontos, mas não corre nenhum risco de vida. A mulher estava com a criança ficou ferida ou não? Não temos conhecimento sobre a criança se ferida, mas segundo o relato aqui da familiar, a criança saiu ilesa dessa situação aí. Assim que vocês chegaram, a Polícia Militar também já chegou na ocorrência? Positiva. A polícia chegou em conjunto com as viaturas do Bombeiro Militar de Gaspar e ela teve a intervenção compartilhada junto com os bombeiros de Gaspar. Acabou prendendo o cidadão que estava tentando fugir. Ela foi muito feliz e ágil, a Polícia Militar de Gaspar, e onde ela já deu a voz de prisão ao agressor, né? O masculino, né? E está tomando providências legais, né? Da rua Francisco Lenfres, no bairro Margem Esquerda, falando sobre o atendimento do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Gaspar numa agressão feita pelo marido que feriu a esposa com uma facada no braço direito. Gil Dias para a Rádio Sentinela.